um cara de sorte, vários amigos, família, o alicerce. Sem isso você não chega a lugar nenhum. Sou um cara privilegiado. Graças a Deus que tá sempre comigo. Eu sou um cara de sorte que nasceu na família certa. Adriana, seu Zé, minha mãe, dona de mel. O alicerce, a linha reta que me deu direção. Me puxou a orelha quando precisei de educação. Me deu estrutura que é difícil de ser abalada. Me deu a levada de hoje que tô firme na estrada. Nas escolas passadas, garanto, não foi batido. Tranquilo, aprendi a ser cidadão. Nesse período, alguns amigos, os playboyzinhos e os professores. Pretinho era excluído e pouco entendia das cores. O olhar no horizonte, autoestima pra vencer. Cada dia que passava, a vitória presta a acontecer. Pra você ver, eu adolescente com vários objetivos. Estudando, jogando basquete, trabalhando coletivo. Sonhando com a NBA, sabendo que era difícil. O que fazia sentido é que tava bem divertido. Era um misto de emoções que eu não dominava. Imaturidade pela pouca idade que eu me encontrava. À medida do possível, as decisões eram tomadas. O que mais importava era a minha vergonha na cara. Me atrapalhava, vive de uma coisa de cada vez. O clube da cidade não me ajudava a timidez. Uma, duas, três olhadas pra chegar na certeza. Quando o sangue esquentava, a sorte tava ali na cena. A sorte sempre mostra a cara na minha vida. A vida sempre reinicia junto com a sorte. A sorte vira consequência em cada conquista. Trabalhando com a vida, tô em parceria com a sorte. A sorte sempre mostra a cara na minha vida. A vida sempre reinicia junto com a sorte. A sorte vira consequência em cada conquista. Trabalhando com a vida, tô em parceria com a sorte. A sorte do cara aparece quando se trabalha. Desde sempre tamo junto, a gente não se separa. Primeira rima encarada, convite do Rogerinho. 9-1, Clube House, semifinal inesquecível. Não ficou só nisso, rapidinho tudo se ampliou. 4 MC, irmãos de verdade se formou. Depois de um ano de ensaio, no show papo a gente cantou. Outro concurso, outro assunto, segundo lugar o grupo ficou. Pra mim marcou a unidade que era sublime. A leitura refletida na música, querendo ser livre. Santana Samba, Natanael foi o melhor convite. Tudo que começa acaba e às vezes é muito triste. Aqui a sorte persiste, vinculada, caminhada. Polêmica, os delírios, tremes, PNO, tô em casa. O fim do mundo chegou, a Magedon mostra a cara. De óculos escuros, do fala, rimas a pesada. Daquele jeito, na batalha, em todas pra divulgação. Glória ou maldição, prêmio de revelação. Deu a graduação, na gravação de 2 CDs. De coração, que o melhor que um pouco dinheiro pode fazer. E acontecendo, foi sozinho que cheguei no agora. Debaixo da ponte é muita água que rola. Quem tem mais, quem tem menos, a gente nem repara. A sorte só flaga quem tem as costas largas. A sorte sempre mostra a cara na minha vida. A vida sempre reinicia junto com a sorte. A sorte vira consequência em cada conquista. Trabalhando com a vida, tô em parceria com a sorte. A sorte sempre mostra a cara na minha vida. A vida sempre reinicia junto com a sorte. A sorte vira consequência em cada conquista. Trabalhando com a vida, tô em parceria com a sorte. O século vira, mas a sorte continua. A mídia quer ditar o clima, mas maloqueiro tá na rua. Não muda a conduta, a postura, priva pela ternura. A sorte não faz curva, mas tem jogo de cintura. É lúdica, faz parte de cada música que eu escrevo. Robusto com o objetivo de trazer sossego. Sem medo de aglutinar e conquistar novos amigos. Sem sorte, a cada quebra você arruma um atrito. Mas isso meu equilíbrio faz questão de resolver. Você em sua atitude pra não se contradizer. Se você faz o mal, o mal respinga em você. O conceito aqui é outro e eu não posso me perder. Tô no rolê pelo certo, sempre corro pelo certo. Respeito quem respeita, sei que o resto é o resto. No crédito, na sorte, quem pode tá na banca. PDD pra você, a ideia aqui não descansa. Quem ama se encanta com a rima do Arnaldo Tifu. Preto R no verso, inverso que causa rebu. Sagate, o traste de bate pronto pro combate. DJ Nato PK, do beat louco ao beat light. Cultura, arte, hip hop, minha trajetória. Tenho sorte e amizade, faz parte da minha história. Agradeço a todos que não me deixaram dar stop. Enésimo, eu me considero um cara de sorte. A sorte sempre mostra a cara na minha vida. A vida sempre reinicia junto com a sorte. A sorte vira consequência em cada conquista. Trabalhando com a vida, tô em parceria com a sorte. A sorte sempre mostra a cara na minha vida. A vida sempre reinicia junto com a sorte. A sorte vira consequência em cada conquista. Trabalhando com a vida, tô em parceria com a sorte. Oh, um cara de sorte eu sou. A vida me ensinou a ser um cara de sorte, um cara de sorte. Oh, um cara de sorte eu sou. A vida me ensinou a ser um cara de sorte, um cara de sorte.